Universal News. Notícias exclusivas sobre a Igreja Universal. Projeto Anjos da Madrugada oferece acolhimento e esperança a pessoas em situação de rua. Sobe número de notícias tendenciosas e falsas contra a Universal na internet. Saiba como se proteger da desinformação. E projeto social Caleb Universal distribui fraldas e itens de higiene para abrigos de idosos. No coração das cidades brasileiras, milhares de pessoas enfrentam uma realidade dolorosa: a vida nas ruas. São pessoas que, por motivos como desemprego, problemas de saúde, violência ou dependência química, perderam o lar e o apoio familiar. Para mudar essa situação, o programa social Anjos da Madrugada, mantido pela Igreja Universal, leva acolhimento, orientação e suporte de norte a sul do país, com o objetivo de resgatar a dignidade dessas pessoas. Os atendidos recebem uma refeição, roupas, a chance de tomar um banho quente e, principalmente, ouvirem a palavra de Deus, que cura, restaura e fortalece o interior. Como destaca o pastor Ricardo Cruz, responsável pelo projeto. As pessoas chegam aqui completamente destruídas, porque são pessoas que vieram para essa situação e pensaram que ia ficar um mês. E agora estão 10 anos, perderam casa, perderam família e agora se encontram em situação de luta. Mesmo estando em época fria, o que nos motiva é uma coisa: é a forma que a pessoa chega e a forma que a pessoa sai. A mentalidade da pessoa muda. A palavra que a pessoa ela antes estava falando, que a vida dela nunca ia mudar, muda. Nos últimos anos, o combate às fake news ganhou destaque. Mas a prática de espalhar informações falsas ou tendenciosas não é recente. A Igreja Universal, por exemplo, já foi alvo desse tipo de ataque diversas vezes e segue respondendo com a verdade. Um levantamento do Departamento de Comunicação da Universal aponta que o UOL e seus sites parceiros lideram a publicação de conteúdos negativos, tendenciosos ou falsos contra a Igreja. Foram 503 matérias desse tipo entre janeiro de 2013 e abril deste ano. Para não ser enganado, fique atento. Fake news costumam ser tendenciosas, sem fontes oficiais, não ouvem os dois lados, têm manchetes sensacionalistas e muitas vezes não indicam o autor da matéria. E agora vamos até Minas Gerais, onde voluntários do projeto social Caleb Universal realizaram uma ação em um abrigo de idosos. Com dedicação e carinho, o grupo, que tem como missão oferecer apoio e qualidade de vida às pessoas da terceira idade, promoveu a entrega de fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal e outros itens para o dia a dia dos moradores. Mas a ação foi além da doação de itens. Os voluntários levaram conforto, dignidade e uma mensagem de esperança a quem muitas vezes enfrenta a solidão e a vulnerabilidade. Eles também proporcionaram momentos de convivência, conversa e cuidados pessoais. A atividade foi encerrada com a apresentação de um coral formado pelos próprios voluntários. E fique por dentro de outras notícias do mundo universal por meio do portal universal.org. Universal News. Record AM, 1000 kHz, Rádio Record. Momento Saúde. Joy Suplementos. Opa, voltamos aqui. E agora, Vanderlei Moraes tem uma pergunta para você responder, meu amigo. O Edinaldo, ele mora ali na freguesia do Odds, que é ouvinte aqui da rádio, está todo dia acompanhando a gente. Ele tem 48 anos, disse que há 2 anos descobriu que tem bico de papagaio. Diz que além da dor na coluna, ele sente até um formigamento ali nas pernas, nos pés. E ele quer saber se esse magnésio que a gente fala aqui é bom também para quem sofre com isso. É bom, Léo. O bico de papagaio é porque aqui na coluna, aqui perto do pescoço, é justamente isso, né? Ele vai criando um calo ali, uma deformação, como se fosse o bico de um papagaio mesmo, de um tucano, uma espécie assim, sim, uma calcificação. Se a pessoa não cuidar, ela trava, né? Tem gente que faz tratamento, fisioterapia. É importante saber que esse magnésio, ele vai ajudar. Quanto antes você começar a usar, você não chega a ter esses problemas, porque ele corta na raiz do problema. Ele evita, ele age de prevenção. Mas, por exemplo, eu já tenho. Ele vai ajudar na redução da dor crônica. Pode ser uma artrite, pode ser uma artrose. O homem, ele passa a sofrer muito também com problema de gota. Gota. O joelho inchado, aquilo dói. Esse magnésio é excelente, porque ele faz a limpeza, a desintoxicação, a desinflamação, aumenta a imunidade, porque ele absorve mais nutrientes, regula o sono. Ô, gente, esse magnésio, ele tem 300 reações. Imagina se eu fosse falar uma por uma aqui, os benefícios que ele tem. Quanto tempo que a gente ia passar aqui, Léo? Pois é, o Chiquinho do Grajaú. O Grajaú é um bairro aqui da Zona Sul de São Paulo e ele quer saber se é bom também para aliviar o estresse. Ele é motorista, diz que é um estresse tremendo. O motorista, ele sai de casa, ele sai cantando, ele sai louvando. Daqui a pouco, Léo, ai, ai, ai, começa uma buzina aqui, um motoqueiro querendo passar, um xingando o outro. Gente, é uma loucura, a pessoa se estressa, né? Então é importante saber que esse magnésio, ele aumenta a produção de ocitocina, dopamina e triptofano. São hormônios do bem-estar para você não só reduzir o estresse e a ansiedade, mas para você dormir bem e não cair em depressão. Agora é para ligar, hein? Receber em casa o kit do magnésio quelato. Ô, Vanderlei, tem uma promoção hoje? Ô, Léo, eu vou dar 60% de desconto. Olha, quem desconto, não tem, hein, dinheiro, quem não tem cartão, liga que eu vou fazer no carnezinho. Eu vou dar de presente o cálcio para fortalecer os ossos. É o 0800-591-4567. Tem que ligar agora. 0800-591-4567. 4567. Ouviu aí o Vanderlei falando, hein? Tem que ligar agora. 0800-591-4567. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Voltamos a apresentar Tarde em Família. Agora são 15 horas e 5 são os minutos. Quero chamar sua atenção porque sábado agora nós teremos o evento Beleza Não Tem Idade. Nós vamos estar aqui 9 da manhã na Rua Missionários 306. Você que ouve o programa, quiser participar, você vem, nós vamos cortar o cabelo, tanto de homem como de mulher, pintar as unhas, massagem, vamos ter design de sobrancelha, vamos ter, além da massagem, maquiagem e outras cositas mais. Você é o nosso convidado para estar aqui na Zona Sul de São Paulo, na Rua Missionários 306, às 9 horas da manhã, neste sábado. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Agora, nós vamos à mais pedida e à mais tocada. Menina da Ladeira foi gravada por João, só na década de 1970. e se tornou um grande sucesso, sendo incluída em seus LPs, compactos, duplos. A letra da música retrata a imagem de uma menina universitária que sobe e desce a ladeira em seu dia a dia. A música atingiu grande popularidade e é lembrada até hoje por muitas pessoas, sendo considerada um marco na música brasileira. Nos anos 90, foi regravada por Neguinho da Beija-Flor. João só foi um cantor e compositor brasileiro conhecido por seu sucesso e pela canção Menina da Ladeira. Ele morreu em 1992, aos 48 anos de idade, novinho, hein? Devido a um infarto. Infartou, morreu aos 48 anos. Então vamos ouvir com o Neguinho da Beija-Flor, Menina da Ladeira. Menina que mora na ladeira e desce a ladeira sem parar, debaixo do pé da laranjeira se senta pra poder descansar. Profundo a menina dormiu. Alguém que esperava tão logo partiu, partiu, partiu para sempre, para o infinito. Um grito ouviu, chorando levanta a menina, voando ligeiro sem parar. Tocando estrela brilhar, violeiro em prece ao luar, luar. Tal noite vazia, espere a menina, tão linda, não, não vá. Chorando, levanta a menina, correndo ligeiro sem parar. Violeiro tocando, estrela brilhar. Violeiro em prece ao luar, luar. Da noite vazia, espere a menina, tão linda, não, não vá. Chorando, levanta a menina, correndo ligeiro sem parar. Há sempre alguém a esperar. Debaixo do pé da laranjeira, há sempre alguém a esperar. Estamos apresentando Tarde em Família. Agora são 15 horas e 11 minutos. Hoje nós temos no Laicá, passado e presente. No passado de hoje, Meu Mundo e Nada Mais. Quem canta é Guilherme Arantes, gravado em 1976. Coloca um pedacinho aí, Paulinho. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos que eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo. Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais. Gravação em 1976, é o passado de hoje. E o presente, Paulinho? Foi assim como um ser humano, a primeira vez que todo azul do mar, gravado agora em 2025. Quem canta é Flávio Venturini e Gabi Merlin. É o presente de hoje. Você pode votar 36616727. Mande um áudio ou um texto falando passado ou presente, ou você pode ligar daqui a pouco no 36616737. Pode falar conosco ao vivo aqui no programa Tarde em Família, tá certo? Então, passado de hoje, presente, passado, Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, gravado em 76. E Todo Azul do Mar, Flávio Venturini e Gabi Melim, gravado em 2025, tá bom? Agora vamos, tem um ouvinte aqui, Luiz Alberto, ele mora no Parque Munhoz, pediu uma linda canção com Marília Mendonça e Paulo e Paulinho, de Paulo e Paulinho, e vamos ouvir com Bruno e Marrone, Beijo na Varanda, e já voltamos. No Tarde em Família, o seu pedido musical. Oi, Miguel, boa tarde. Boa tarde, França, tudo bem? Aqui é o Luiz Alberto do Munhoz. Acho que vocês não puseram o meu nome na lista aí, não, hein? Estão dando mancada comigo. Mas eu não esqueço de vocês. Estou mandando um abraço para vocês. Uma boa semana. Fique com Deus. Tudo de bom para vocês. Se puder tocar uma música para mim aí, a Estrelinha, com a Marília Mendonça, tá bom? E Paulo e Paulinho, eu agradeço. Um abraço, fique com Deus, hein? Não esqueça de mim. Pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Música. pressa. Pra te alegrar tem até vagalume. Tem dia que vai piorar. Saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir? Daqui não é diferente. Te vejo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue esse rosto. Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer. Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV. O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu. Agora pouco um vídeo no YouTube e como de costume, sabe o que aconteceu? Aquela cena veio e acabou comigo. Terceiro replay, eu já tinha me convencido que falta você. Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu perfume. Tava ali fazendo palavra cruzada pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu. Agora pôr um vídeo no YouTube e como de costume, sabe o que aconteceu? Aquela cena veio e acabou comigo. No terceiro replay eu já tinha me convencido que falta você. Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu perfume. Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve a toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando seu perfume. Estamos apresentando Tarde em Família. Agora, 15 horas e 21 são os minutos. Manda aqui alguns abraços, Paulinho. Te abraço com a música. Vou abraçar a Branca, que mora na aldeia de Barueri, a Maria, de Itaim Paulista, o Leandro, da Vila Imprensa, a Duvalina, de São Bernardo do Campo, a Maria Aparecida, de Santana do Parnaíba, a Inês, do Jardim Branca, a Flor, a Carmesita, do Jardim Apurá, a Edneusa, de Itaquera, o Rodrigo Barros, de Cajamar, a Cida Godoy de Calcaia do Alto, a Maria de Oliveira, nossa amiga ali de Taboão da Serra, e o José Barretos. E também um abraço ao aniversariante de hoje, Oswaldo Barroso. Cadê os parabéns, Paulinho? Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. Parabéns, Barroso, muitos anos de vida. Mais uma primavera, hein? Eu quero oferecer duas canções aos aniversariantes do dia de hoje. No Discoteca Record de hoje. Agora no Tarde em Família, Discoteca Record. Em 1965, Edson Grey gravou Com um Beijo Pequenino. E em 1989, Mauro Cota gravou Não Demore Tanto. Já voltamos. Com um beijo pequenino em teus lábios de açúcar, com um beijo pequenino me ensinaste o que é amar. Eu te encontrei, logo te amei, e te adorando me despedi e te beijei. Um lampião azul, uma estrada e tu, e a lua brilhar nos convida mais. Com um beijo pequenino em teus lábios de açúcar, com um beijo pequenino me ensinaste o que amar. Não te esqueço mais, sempre lembrarei daquela festa onde eu te encontrei. Um lampião azul, uma estrada e tu, e a lua brilhar me fará sempre recordar. Pequenino, em teus lábios de açúcar, com um beijo pequenino, me ensinaste o que é amar, me ensinaste o que é amar, o que é amar. Rádio Record. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Fique sozinho com chorar. Tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Fique sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Tudo está foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sei que sozinho vou chorar. Um beijo e não demore tanto. Do casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Uma esposa nos escreveu muito abalada porque o marido acabara de pedir o divórcio depois de 17 anos de casamento. Ele se queixava de que ela o havia abandonado sexualmente e emocionalmente. E ele então acabou se envolvendo com outra mulher. Felizmente, conseguimos ajudá-los e eles conseguiram salvar o casamento. Mas a lição é para todos. Nunca tenha o seu casamento por garantido. Se sentir seguro demais na relação pode levá-lo a ficar acomodado, desprezar o seu parceiro, achando que ele ou ela sempre estará lá, não importa o que acontecer. Cuidado para não ter uma surpresa desagradável um dia. Não considere seu marido ou esposa por garantido. A conquista do amor deve continuar dia após dia, sempre dando razões para aquela pessoa nunca querer lhe trocar por nenhuma outra. Sempre é melhor se garantir. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. De segunda a sexta, 9 da noite, você acompanha as emoções da novela Força de Mulher. Bahar e Seida foram enganadas e acabaram envolvidas em um negócio ilegal. O que a gente fez? Eu não sei, mas acho que foi algo bem errado, Seida. Com certeza tinha droga escondida naquelas panelas e a gente levou de lá pra cá. E agora tem suas vidas na mira de um criminoso. De segunda a sexta, 9 da noite, Força de Mulher, na tela da Record. Voltamos a apresentar Tarde em Família. Você que gosta das músicas do passado. Sim, aquelas canções que embalaram os corações e que marcaram época. Mas também há muita gente que gosta das músicas atuais, pois de alguma maneira se identificam com ela. Agora, você vai decidir e ajudar a fazer a nossa programação. Qual a música que devemos tocar? O passado ou o presente? 3661-6727 3661-6737 Você pode ligar, hein? Quando eu fui ferido, Guilherme Arantes. meu mundo e nada mais. É o passado de hoje, gravado em 1976. E o presente, Paulinho? Foi assim como um feiro, Gabi Belim e Flávio Venturini gravaram esse ano, hein? Todo Azul do Mar. É o presente de hoje. Alô, boa tarde. Oi, Miguel, boa tarde. Fala, minha amiga Nice, a mulher do frango gordo. Tudo bem com você, com a Karina? Todo mundo bem, graças a Deus, Nice. Com a equipe, tá todo mundo bem? Todo mundo ótimo. Olha, eu não sei quem, qual das duas que vai ganhar, mas eu queria aproveitar, o Miguel, oferecer as duas músicas para nosso amigo que está aniversariando hoje, que é o Oswaldo Barroso. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Desejar tudo de bom, que Deus abençoe ele e um grande abraço para ele. Tá bom. Então eu vou ficar com o passado, tá? Você vai votar no passado, né? Isto. Então tá bom, nisso. Um abraço para você e tchau, tchau. Tchau, tchau, linda. 3661-6737. Já está ali. Ah, tem um áudio aqui do França parabenizando também o Oswaldo Barroso. Boa tarde, Miguel Silva e todos os ouvintes da Record. Hoje fui fazer uma manutenção no implante, não deu para estar presente. Mas estou passando aqui para desejar um feliz aniversário ao meu querido Barroso. Barroso, feliz aniversário para você. Que Deus ilumine você grandemente. Tá? Fique na paz, meu querido. Feliz aniversário, hein? Mais um ano. Valeu, esse é o voto do França Draff ao nosso amigo Barroso. Temos o voto do Hélio, do Diadema. Boa tarde, Miguel e França. Sou o Hélio de Diadema e eu voto no passado. Guilherme Arantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu amigo Hélio. Um abraço. A Laís do Capão Redondo também votou. Miguel e França, eu fico com o passado. Sou a Laís do Capão Redondo. Obrigado. Obrigado você, Laís. Um abraço. Alô, boa tarde. Boa tarde. Fala, minha amiga Benê, avó do Enzo. Boa tarde para vocês. Um abração. E um feliz aniversário para o aniversariante de hoje, que é o Barroso. E de vez em quando eu gosto de ouvir as histórias dele. É verdade, o homem das histórias, né? Ele conta muita história no horário do Léo Miranda. É. É. Tá certo. Então tá bom. Você vota no passado ou presente, linda? Eu voto no passado. Tá bom, então. Um abraço. Um abração pra vocês aí. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. 3661-6737. Nós temos o voto da Terezinha do Ipiranga. Terezinha do Ipiranga vota. Meu mundo e nada mais. Guilherme Arantes. Gratidão. Gratidão, lindo. Um abraço para você. Meu voto é no passado. Ela é muito bonita. Cida de Itaim Paulista. A Helena de Interlagos vota no passado. A Elza de São Mateus também votou, Paulinho. Oi, França. Oi, Miguel. Boa tarde. Tudo bem com vocês, meninos? A Elza de São Mateus. É para mim participar da pesquisa, do voto. Tô pensando que eu tô no programa do Léo, desculpa. Então, eu voto no passado, tá? Guilherme Arantes. E tá. Eu quero aproveitar para me mandar o parabéns pro senhor Barroso novamente. Já mandei no programa do Léo. Agora eu vou mandar no programa de vocês, tá bom? Parabéns para ele, muitas felicidades, muitos anos de vida e saúde, muita paz. Deus abençoe ricamente a vida dele. E que esse e que ele dure muitos e muitos anos, para mim ouvir muitos e muitos anos a risada dele, que eu adoro. Quando ele sorri, eu adoro a risada dele, é muito engraçado, eu gosto muito. Tá? Então eu fico com o passado, tá bom? Tá bom. Um beijo, meninos, no coração. Um beijo e abraço para você. Tchau, gente. Tchau, Elza. Tchau, tchau. Alô, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Leonice? Sim. Tudo bem, Miguel? Tudo, linda. E o França, tá bem? O França tá bem, tá em casa tomando um moca. Ah, boa tarde aí pro Paulinho também. E você vota no passado ou presente? Eu voto no passado. Passado. Então, tá. Obrigada, viu, Miguel? Obrigado você, lindo. Um abraço, Leonice. Tchau, tchau. A Érica de Campo Limpo também votou, Paulinho. Oi, Miguel. Boa tarde. Aqui é a Érica do Campo Limpo. Eu voto no passado. Beijos, beijos. Beijo, beijo para você também, Érica, que mora aqui no Campo Limpo. O Carlos Almeida, de Embu das Artes, também votou. Boa tarde, Miguel Silva. Boa tarde, França. Carlos de Almeida, vota no presente. Ele vota no presente, né? Carlos Almeida, de Embu das Artes. Alô, boa tarde. Boa tarde. Fala, Celi. Tudo bem, Miguel? Tudo. Então tá bom. É muito calor aí? Tá, um pouco. Tá um pouco, né? Tá bom, eu vou voltar no passado, mas eu quero mandar o parabéns pro senhor Manda-Chuva aí, né? O homem que paga os boletos, né? É, o homem que paga os boletos, que eu desejo muita paz, saúde e felicidade para ele e toda a família, tá bom? Tá bom, linda. E você então, volta passado ou presente? Passado. Tá bom, Celidalvo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. O Jurandir do Parque Cocaia, Paulinho, votou. Oi, Miguel, oi, França. Meu voto, essa gente suba o voto aí, eu tô escutando aqui. Meu voto do passado, essa música, eu tinha 16 anos ainda, essa música aí. Gosto demais. O voto do passado, tá? O perseverante. Tá certo, Jurandir, um abraço pra você. Um abraço, a Ilma, do Jardim, Sete Lagos, ela diz assim, o voto no passado. Tem um voto da Deusita, Paulinho. Voto é no passado. E parabéns pro seu Barroso. Felicidade e muitos anos de vida. Obrigado. E ele continua entrando aí contando os caos bonitos dele. Tá certo. Um abraço para você. Tem um voto aqui. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, França. Eu voto no passado. Isaura de Santo André. Boa tarde, França. Boa tarde, Miguel. Voto no passado. A Cleonice Vital de Itaquera. Alô, boa tarde. Boa tarde. Clare Fonseca? Não, é a Ana do Parque Arariba. Ah, Ana, como é que você a está, minha linda? Olha, eu vou falar para você. Quando o Barroso chegar aí, você dá um beijo, diga que eu mandei um beijo e um abraço. Tá muita bom. Muita felicidade pra ele. Tá tudo certo. De bom, eu adoro ele, viu? Tá bom. Eu gosto de conversar com ele. Tomara que ele traga um bolo e salgadinho pra nós comer, viu? Ah, tomara que eu diga ele que eu amo ele, viu? Tá bom, linda. Você vota passado ou presente? No passado. Tá bom, então. Um abraço. Outro, boa sorte aí. Tá, tchau, tchau. Tchau, tudo bom. A Jacira, do Barueri, também votou. Paulinho. Boa tarde, França. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, equipe Record. Aqui é a Jacira do Parque Imperial Barueri. Hoje eu fico com o passado. Obrigado. Obrigado você, Jacira. O José Jorge da Vila Progresso, ele vota no passado. Um abraço, José Jorge da Vila Progresso. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oiê. Fala, minha amiga sumida. Tudo bom aí? Hoje tem festa aí? Cadê o bolo? tô esperando o Barroso chegar com o bolo, né? Ele deu um bolo. Ele deu um bolo aparecer, em nós. É, ele nem apareceu hoje. Não. É, ele vai dar um sumiço aí, viu? É. É. Parabéns pra ele, muitos anos de vida, muita saúde. E vocês também, uma abençoada semana. Cadê o França? O França já foi. O França foi tomar um moca? O França deve estar de folga hoje também. O é. Barroso faz aniversário. Ah, foi comemorar com o Barroso. É, o Barroso faz aniversário, quem folga é o França. É, né? E você também? Tô ótimo, e você? Bem também. Cadê o Paulinho? Paulinho Cícero, boa tarde, Raquel. Aquele abraço. Uma ótima semana para todos vocês. Obrigado. E eu vou ficar com o passado. Tá certo. Um abraço para você, linda. Para vocês todos aí também. Ótima semana. Tchau. Tchau, tchau. A Cida do Butantã, ela escreveu aqui. Boa tarde, Miguel. Eu e o meu marido votamos no passado e oferecemos para o senhor Barroso e desejamos um feliz aniversário para ele, com muitos anos de vida, saudade, muita paz, muita luz e prosperidade. É a Cida do Butantã. Um abraço, Cida. Obrigado pelo seu voto. Alô, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, França. Tudo bem aí? Tudo. Que ótimo, maravilha. Então, quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns para o Barroso, desejar toda alegria, toda felicidade, que ele tenha muitos anos de vida. Tá certo. E você vota passado ou presente? Eu voto no passado. Tá bom? Tá bom, linda. Um abraço para você. Muito obrigado e uma boa tarde para você. Para você também. Obrigadão. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Esse é o presente, é o passado, né, Paulinho? Eu não esqueci toda aquela paz. Você pode ligar 3661-6737, nós vamos atender você. Se você não quiser ligar, você pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto no 3661-6727. Coloca o presente, Paulinho. Foi assim como um ser humano, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar. Margarete, só parabenizando o nosso amigo. Momento de se gostar. Barroso, boa tarde, feliz aniversário. Com muitos, muitos anos de vida, com muita saúde, tudo de bom. E Deus te abençoe. Hoje e sempre, você e a sua família. Tá certo, Carmencita. Um abraço para você. Tem a Margarete também, do Jardim Marajoara. Boa tarde, meus queridos amigos. Aqui é a Margarete do Jardim Marajoara. França, Miguel, e o meu voto é no passado. E meus parabéns ao Barroso. Muita paz, muita saúde, muitas felicidades, Barroso. Obrigado, professora Margarete, que mora aqui no Jardim Marajoara. Você pode ligar, tá liberada a linha, Paulinho? 3661-6737. Liga agora, vamos atender você. Eu mando um áudio aqui ou um texto no 3661-6727. Você que vota no passado, presente de hoje. Nós vamos colocar aqui o seu voto. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu menino maravilhoso, você, o França e todos aí da Record. Fala, minha amiga, tem a avó do Enzo, né? É, sou eu, a avó do Enzo. Não, tem a outra avó do Enzo. Ah, sim, é verdade. Sim, eu sei. Sempre Benê, ela falei. Tem a Benê, que é a avó do Enzo, e tem a Maria Aparecida do Veloso, que isso, é a avó também do Enzo. Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar nosso amigo maravilhoso, encantador, que eu gosto muito dele, né? É, o senhor Barroso, pelo aniversário dele hoje. E dizer que ele é um homem assim maravilhoso, encantador. Quando está contando as piadas dele, a gente para tudo. Eu paro tudo para ouvi-lo, né? Porque é uma coisa assim maravilhosa para a gente ouvir as piadas que ele conta. Então, meus parabéns, seu Barroso. Que Deus te dê muitos anos de vida, com muita saúde, muita paz, muita alegria e muita proteção. Tá bom, meu filho? Deus abençoe todos. E você vota no passado ou presente? Ah, sim, eu voto no passado. Eu, Enzo, Stephanie e Débora. Tá bom, lindo. Um tchau, abraço. Tchau, meu lindo. Fala pro França que eu tô mandando um abração pra ele. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. A Ione Ferrari colocou aqui, estou preparando o meu áudio. Então, deve ser um áudio longo, hein, Ione? Beijo, beijo, beijo pra você, Ione Ferrari. 366-167-37. Pode ligar, ou você pode fazer igual a Ione Ferrari, que está gravando aqui um áudio para a gente. A Clara Fonseca, de Capão Redondo. Paulinho? Tá não? Então vou colocar aqui. Boa tarde, meus amigos, Miguel e França. Clara Fonseca, do Capão Redondo. Meu voto é no passado. Parabéns, Barroso. Felicidades pra ti. Obrigado, Clara Fonseca. Um abraço pra você. Lá, 366-167-37. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Aqui é o Juvencio, de Vargem Grande. José? Juvencio, de Vargem Juvencio. Grande. Juvencio? É. Vargem Grande Paulista? Isso. Ô, Juvencio, você vota no passado ou no presente, amigo? Eu voto no passado. Passado, né? É. Tá bom, Juvencio, um abraço pra você. Põe meu nome na lista aí, pra ver o vídeo de vez em quando aí. Tô vindo direto. Tá bom, Juvencio, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. A Ione Ferrari esqueceu de gravar o áudio dela. 366-167-37. O último. Então você que vai ligar, você vai ser o último, né? A Sandra Neri, a Margarete já votou, né? Sandra Neri de Tapicirica da Serra diz assim: boa tarde, amigos. O meu voto é no passado. Abraço pra você, Sandra Neri. Então é a Ione Ferrari, a Terezinha do Embu das Artes, a mulher que vende móveis, ela vota no passado. A Ione Ferrari, ela está digitando. Vou esperar só o voto da Ione Ferrari para a gente fechar a nossa votação de hoje. 366-167-37, cerrou, né, Paulinho? Coloca aí. Boa tarde, França. Boa tarde, Miguel. É Ione Ferrari, de Santo André. Uma boa terça-feira para vocês. E eu estou aqui para dar os parabéns para o Barroso. Muitas felicidades, muitos anos de vida para ele. Beijo, beijo, beijo. Não votou não, Ione? Alô, boa tarde. Caiu. Oh, meu pai. A Selma do Parque Regina, Paulinho. Chegou, não? Vou colocar aqui, então. Peraí, então, eu só salvo do Pato Regina. Pode pôr o meu aí, eu boto no passado. Um abração pra vocês aí, que Deus abençoe. E um abraço pro Barroso, que Deus abençoe ele. Tchau. Tchau, tchau, linda. Um abraço pra você, Selma. Pronto, agora os votos de hoje. 35 votos no passado. Tivemos um voto só no presente. Então vamos ouvir Meu Mundo e Nada Mais, com Guilherme Arantes, 1976, é a ganhadora de hoje. Vamos ouvir. Voltamos a apresentar Tarde em Família. Tô te esperando aqui, tem que estar tá animado. Essa você colocou o voto da Ione Ferrari? Colocou, né? Tá. Colocamos, Ione. Colocou seu áudio. Abraço, só que você amor, não votou, né? Você esqueceu de votar, mas o áudio a gente colocou você parabenizando o Barroso. Tá certo? Então, agora são 15 horas e 56 minutos. Eu quero dizer para você que sábado agora, no Grupo Caleb, teremos um movimento especial. É você que quer cortar o cabelo, fazer, pintar as unhas, massagem, maquiagem, sobrancelha, homem, mulher, quer dar um tapa na beleza. Então a beleza não tem idade. Nesse sábado aqui na Rua Missionários 306, você é o nosso convidado especial. A nossa central fica na Rua João Boêmer 228, no Brás. E o amigo França Draff, hoje não pôde estar presente conosco, mas ele também vai estar nesse sábado às 9 horas da manhã com o evento também. Beleza, não tem idade. Se você quiser participar, a Avenida Paulo Facinho, 705, em Guarulhos, em São Paulo, tá certo? E o telefone para os contatos no Grupo Caleb é o 2178-1191 e também temos o 988-1613-35. Fui! Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Censo Escolar 2024 mostra crescimento das matrículas nos ensinos profissionalizante e médio. Banco Central aponta que a economia brasileira cresceu 1,3% no primeiro trimestre. E Brasil tem mais duas suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais. O Censo Escolar 2024 revelou um crescimento significativo nas matrículas do ensino profissionalizante no Brasil. O número total de matrículas atingiu 2.570.000, representando um aumento de 2,4 vezes em relação ao ano anterior. Desse total, 1.570.000 matrículas foram registradas na rede pública. O Piauí é o estado em destaque no ensino profissional e tecnológico, com 52% de matrículas nos chamados programas vocacionais. Além disso, os dados também foram positivos no ensino médio, com 7.800.000 inscrições, o que representa um aumento de aproximadamente 1,5% em relação a 2023. Em entrevista à Record, Eric Anderson, especialista em legislação educacional, atribui o crescimento de matrículas no ensino profissionalizante ao crescimento exponencial do acesso ao ensino técnico, com a criação de novas vagas nesta modalidade. Há um investimento não só do governo federal, como também dos governos estaduais, no sentido de ampliar a oferta de vagas para o acesso do jovem a cursos que tenham esse caráter profissionalizante, ou seja, ele vai concluir o ensino médio e Sim. ter a certificação da conclusão do ensino médio e também vai poder exercer uma profissão. A economia brasileira cresceu 1,3% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com os três meses anteriores. O dado divulgado pelo Banco Central por meio do Índice de Atividade Econômica aponta uma retomada após períodos de instabilidade. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, que teve alta de 6,1% no período. Já os setores de serviços e indústria apresentaram resultados mais modestos, mas ainda positivos. O desempenho reforça o papel do agronegócio na sustentação da economia brasileira neste início de ano. E o Brasil está investigando duas novas suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais, localizadas nos estados de Tocantins e Santa Catarina. Em Aguiarnópolis, na região norte, aves com sinais de enfermidade foram identificadas durante inspeção em um frigorífico de frango de corte. As amostras foram coletadas e enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária para análise. Já em Ipumirim, no sul, outra criação comercial está sob investigação por suspeita da doença, conforme informações do painel do Ministério da Agricultura. As autoridades sanitárias estão monitorando a situação de perto para evitar a disseminação do vírus. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Momento Saúde. Joy Suplementos. Olha aqui o momento especial para a gente falar sobre saúde. Como é bom a gente ter saúde. Vanderlei Moraes, Joana, sabe aquela promoção que você fez aqui outro dia do Seca Barriga? Pois é, rapaz, ela aproveitou aquela promoção. Olha que ela legal. Ela ganhou o Seca Barriga, diz que está se sentindo muito bem, mais leve. Só que diz que a filha dela também precisa, né, usar, precisa perder peso. E aí ela chorou. Tal, ganhou mais um. Ela quer. Será que é possível fazer hoje para todo mundo que ligar, Vanderlei? Ô, Léo, ó, eu não sei. Ela pegou uma consultora lá muito boa, porque geralmente a gente dá o seca-barriga, Sim. dá 30 dias só, né? Ah. Nesse caso, ela deve ter falado que a filha precisa emagrecer. Por que que tá todo mundo querendo isso, essa combinação? Se você tá me ouvindo, se você usar o magnésio com seca-barriga, além de reduzir as suas dores, artrite, artrose, a coluna, o joelho, o seca-barriga ajuda quem tem retenção de líquido, ajuda você que está acima do peso, porque ele diminui essa ansiedade, você come menos e emagrece mesmo se você já passou dos 40. Eu vou fazer o seguinte, ó, quem ligar agora, 0800... 591-4567. Vai encomendar o magnésio com desconto de laboratório. Não vai pagar frete, não precisa ter dinheiro, não precisa ter cartão. Eu faço no carnezinho. E ainda vou mandar 2 meses de presente do Seca Barriga. Oh, maravilha! Mas tem que ligar agora, eu não consigo fazer para todo mundo. Então, ó, 0800-591-4567. Ouviu aí, né? Não vai fazer para todo mundo, mas quem ligar agora vai conseguir esse desconto especial e ainda 2 meses com Seca Barriga. 0800-591-4567. Ligue agora, aproveite, liga! Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Quantas vezes você já tentou se comunicar com quem ama, mas as palavras não saíram como deveriam? Problemas de confiança, dificuldade em expressar sentimentos, expectativas não correspondidas. Parece familiar? Está na hora de mudar isso. Conheça as ferramentas do Amor Inteligente. Uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535. Aprenda como lidar com os desafios da vida amorosa de uma maneira inteligente. Um programa diferente, atualizado, dinâmico e que leva até você informação e o melhor da música. Está no ar, um novo tempo. Uma ótima tarde para você que sintoniza com a gente. 16 horas, 4 minutos. Tá tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo bem? Beleza, Paulinho? Ótimo, né? Começando o nosso programa ao vivo hoje. Estamos ao vivo com você. Direto do Estúdio Rise, Estúdio White, Estúdio Branco. Certo, gente? Fazendo uma festa para tocar canções bonitas para você, ouvinte mil, canções selecionadas. Obrigado pela companhia, sintonia, audiência, paciência. Hoje é aniversário do nosso querido Oswaldo Barroso. Parabéns! Dá mais um minuto, parabéns. Ah, não solta essa vinhetinha lá pra você ver. É o aniversário do nosso querido chefe Barroso, Lucinha. Lucinha tá comigo aqui. Vem aqui, Lucinha. Chega pertinho do microfone. Lucinha tá perto do mic. Lucinha, vou dar um abraço pro chefe Barroso também. Tá completando hoje mais uma quarentena, mais dois. Como é que é? Mais uma quarentena de anos, mais dois. Um abraço ao nosso grande, nós podemos falar assim que ele é o que comanda aqui toda a nossa programação, toda a família Record, e a gente não pode deixar passar o dia sem deixar um enorme abraço, abraço coletivo gigante da toda a nossa produção, né? Valeu, chefe Barroso, e o bolo, hein? Bolo, será que foi chocolate com sei lá o que? Abacaxi. É, todo ano é bolo de abacaxi, não muda não. É, fazer uma festa com você hoje, trazendo canções. Olha, gente, eu vou abrir o WhatsApp para você mandar uma mensagem pro chefe Barroso e oferecer uma canção, tá bom? A partir de agora, o nosso WhatsApp tá na mão aqui, 3661-6727, 3661-6727, prefixo 11, WhatsApp da Rádio Record, beleza? Paulinho, vamos tocar música, porque apesar de ele ter mandado aniversário para ele aí, ele fica, vamos tocar música, tocar música. Fala Mansa, vem cantando rindo à toa, e Christian e Ralph. São essas canções mesmo ou eu tô no programa errado? Não, peraí, acho que eu tô no programa errado. O programa aqui é de quarta. Mas colocaram como terça para mim. Tô certo, Paulinho? Esse mesmo, então tá beleza. Então tá aqui, tô logo. Colocou quarta-feira aqui, né? Rindo à toa. programa de quarta, não, quarta hoje é, hoje é terça, dia 19. Ah, nossa produção. Ah, fala Mansa, ainda à toa, em Christian Hawk, Nova York. Por isso que é ao vivo, né? Ao vivo é assim. Volto já, gente. Boa tarde. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. E uso esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, ia. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. E uso esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, Fribo! Agora são 16 horas, 11 minutos. Boa tarde. Novo tempo. Rádio Record. Por que queimar minha fogueira e destruir a companheira? Que sangrar o meu amor assim. Não penses ter a vida inteira para esconder teu coração. Mais breve que o tempo passa, vem no galope o meu perdão. Deixa eu cantar aquela velha história. Deixa eu penar, a liberdade está também na dor. Por que temer a tua fêmea se a possuis como ninguém? A cada bem do mal, do amor em mim. Ter a vida inteira para roubar meu coração, pois cada vez é a primeira, do teu também serás ladrão. Deixa eu cantar aquela velha história, amor. Deixa eu penar, a liberdade está na dor. Eu vivo a vida inteira, a descobrir o que é o amor. Leve pulsar do sol a me queimar. Não. não penso ter a vida inteira para guiar meu coração. Eu sei que a vida é passageira, mas o amor que eu tenho não. Quero ofertar a minha outra face, a dor. Deixa eu sonhar com a tua outra face, amor. Dezesseis e 18, boa tarde para você. Por favor, por Deus, que não me erre.

Estamos apresentando Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. Agora são 16 horas 28 minutos. Ótima tarde para você. Rodízio em São Paulo, daqui a pouquinho, a partir das 17 horas, gente. Placas de finais 3 e 4, né? Não pode rodar nessa terça-feira no Centro Expandido da Capital Paulista, ok? Então, agora pela manhã, né? De 7 às 10 e a partir das 17 horas até as 20 horas. Então, nesta terça-feira, placas finais 3 e 4 não podem rodar no Centro Expandido da Capital Paulista. Trago para você Nayara Deis e Léo Chaves cantando 2. Vanessa Camargo vem cantando Por Favor. Gente, vai mandando suas mensagens, está chegando mensagem para a gente. Já vou tocar, vou falar aqui a mensagem, né, que chegou aqui para mim. Tem do Carlos Alberto de Santo André, já mandou seu áudio para a gente, beleza? A Érica também do Campo Limpo fez um pedido de uma canção. Então você pode mandar sua felicitação para o Chefe Barroso, oferecer uma música para ele pelo nosso WhatsApp, tá bom? 11-3661-6727, eu volto já. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida, saia da minha vida. Que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou. Com a voz suave, quase que formal. E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim. De uma coisa tão bonita e casual. E de repente as coisas mudam de lugar. E quem perdeu pode ganhar. Meu silêncio preso na minha garganta. E o medo da verdade. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, o amor, o amor. Amor. Essa voz que chega devagar pra perturbar, pra enlouquecer, dizendo pra eu pular de olhos fechados. Essa voz que chega a debochar do meu pavor, mas ao pular eu me vejo ganhar asas e voar. E de repente as coisas mudam de lugar. E quem perdeu pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, onde é que eu posso te encontrar? Mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido. Eu sei que eu queria estar. Tivéssemos fugido. nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido. O amor, o amor. 16 horas 33 minutos. Parte dela vive em mim, espelho meu. Parte dele sopra em mim, você se esqueceu. É como ficar sem chão. Partiram meu coração, e mesmo sem intenção, por favor, eu cansei. Se tivesse o poder de tudo mudar, e com uma varinha de condão a ferida fechar, é como ficar sem chão. Partiram meu coração, e mesmo sem intenção, por favor. Casamento com Renato e Cristiane Cardoso. Você casou para ser feliz. Os momentos bons que você teve com a pessoa amada lá no início lhe inspiraram. E você logo imaginou um futuro cheio de momentos como aqueles. Só que casamento não é só feito de momentos bons. E quando os tempos ruins vieram, você começou a pensar que o sonho acabou, que a felicidade não é mais possível e a melhor coisa é se separar. Agora imagine se você fizesse o mesmo no seu trabalho. Toda vez que aparecesse uma dificuldade na empresa, você desistisse do emprego ou do negócio. Ou se toda vez que uma dor ou doença aparecesse no seu corpo, você mandasse cortar aquela parte. Na vida, temos que aprender a resolver problemas para ter sucesso. E não é diferente no casamento. Desistir é a primeira opção dos fracos. Use sua inteligência e determinação e lute por seu amor. Foque no objetivo inicial. Ser feliz com aquela pessoa. Juntos, vocês podem. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. Voltamos a apresentar Um Novo Tempo, com seu amigo Maurício Amaral. A música marcou época, ditou estilo. Suas canções embalaram paqueras, romances, festas. E influenciou uma legião de jovens brasileiros. E marca época até os dias atuais. A partir de agora, nos mil da Rádio Record, está no ar. A Jovem Guarda. Agora são 16 horas 38 minutos, estamos ao vivo. Mande as suas mensagens para o chefe Barroso pelo nosso WhatsApp, completando hoje mais um ano de vida. Ofereça uma canção para ele também, tá, fica à vontade, tá bom? 11-3661-6727. Momento da Jovem Guarda, Renato, seus Blue Caps, a canção Eu Sei. Já já tem Roberto Carlos. Eu sei que o teu amor por mim já está chegando ao fim. O amor que tem no teu coração não passa de ilusão. Carlos. O coração tem razões, né, que a própria razão desconhece. Detalhes tão pequenos de nós dois. Mas aí a gente volta a dizer, ele tem razões que a própria razão desconhece. Sempre Roberto. Agora 16 horas 42 minutos, Roberto Carlos vem chegando com a canção Da Boca Pra Fora. Eu volto já com você, vamos ouvir. Canta, Rei, canta, Roberto. Só sei que a gente não se cansa de brigar e achar que é normal. até parece coisa de criança. Porque a gente não briga, só fica de mal. Perdi a conta dos momentos que falei que não ia voltar. Mas nunca fico longe muito tempo. Sempre volto dizendo, falei por falar. Já é parte da nossa rotina. Essa briga começa e termina. O adeus é da boca pra fora. A distância entre nós não demora. Se eu não chamo, é você quem me chama. É assim porque a gente se ama. A gente briga, mas não gosta de sentir a saudade apertar. E só o coração sabe a resposta. É que um sem o outro não sabe ficar. E aí então você me chama, bem no exato momento que eu ia chamar. Pouco depois a gente já está perto. Tá legal, tudo bem, já não vamos brigar. Já é parte da nossa rotina. Essa briga começa e termina. O adeus é da boca pra fora. A distância entre nós não demora. Se eu não chamo, é você que me chama. É assim porque a gente se ama. Você que me chama, é assim porque a gente se ama. Já é parte da nossa rotina. Essa briga começa e termina. O adeus é da boca pra fora. Estamos apresentando Um Novo Tempo com seu amigo Maurício Amaral. A Hora do Ouvinte. Boa tarde, Maurício Amaral. Tudo bem? Aqui é a Érica do Campolim. Maurício Amaral, gostaria de ouvir a música do Guilherme Arantes, Êxtase. Ofereço para você, sua esposa, e para o Barroso. Feliz aniversário para ele, que Deus o abençoe e o conserve essa pessoa maravilhosa que ele é. Beijos, beijos. Tá bom, querida, obrigado, tá? Boa tarde, Maurício, o programa está ótimo, obrigado, tô adorando, gostaria de tocar essa música, uma música do Cláudio Roberto, ficaria muito feliz, obrigada. Você, equipe da Rádio Record, é a Hilda Lúcia, do bairro do Limão. Thank you. amar desse jeito. Hoje nasceu um novo sol no meu peito. Quero acordar te sentindo ao meu lado. Seis horas e 52 minutos. Pode ser que aconteça em minha vida novamente um outro caso de amor, mas duvido que ele seja tão marcante como o nosso que agora terminou. Nossas brigas, o teu corpo, teu perfume, nossos olhos que falavam por nós dois. Eu não posso esquecer as nossas noites que ficaram mais fria sem você. Você deixou somente uma certeza: eu não vou conseguir te esquecer. Você marcou demais a minha vida. Você levou o meu mundo com você. Você deixou somente uma certeza: eu não vou conseguir te esquecer. Nossas brigas, o teu corpo, o teu perfume, nossos olhos que falavam por nós dois. Eu não posso esquecer as nossas noites que ficaram bem mais frias sem você. Você deixou somente uma certeza: eu não vou conseguir te esquecer. Você marcou demais a minha vida. Você levou o meu mundo com você. Você deixou somente uma certeza: eu não vou conseguir te esquecer. Você marcou demais a minha vida. 16:56. Rádio Record, a voz de São Paulo. Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora a previsão do tempo atualizada para todas as regiões do país. Uma frente fria avançou pelo sul do Brasil, deixando as temperaturas mais baixas e aumentando a possibilidade de chuva nas cidades da região. Norte e Nordeste também apresentam maior chance de instabilidades, mas em razão da circulação dos ventos e da umidade. Enquanto isso, Centro-Oeste e Sudeste seguem com tempo firme e bastante calor. Agora a repórter Andressa Pessan vai trazer mais informações sobre o clima para esta quarta-feira. Começo falando sobre o sul brasileiro, que vai sentir a temperatura cair nesta quarta-feira. Porto Alegre, por exemplo, deve registrar mínima de 13 e máxima de 18 graus com céu nublado. Em Florianópolis, a chuva deve aparecer a qualquer momento, com termômetros marcando entre 17 e 20 graus. Em Curitiba, o cenário será semelhante, mas com temperatura alcançando a casa dos 24 graus. E essas instabilidades, Andressa, elas já começam a se espalhar pelo sudeste brasileiro? Ainda não, Cíntia. O sudeste segue com tempo firme, ar seco, céu aberto e altas temperaturas. A expectativa é de uma quarta-feira ensolarada em todas as capitais da região. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte registram até 27 graus. Enquanto isso, Vitória vai além e alcança a casa dos 28. E sobre o centro-oeste do país, Andressa, o que a população pode esperar para esta semana? Olha, Arthur, a população do centro-oeste brasileiro não vai encontrar muita variedade no clima. O dia segue com tempo firme e baixa possibilidade de chuva. O que chama atenção é o frio, que está afetando Brasília, com mínima em torno dos 16 e a máxima na casa dos 26. As demais cidades seguem com bastante calor. Campo Grande e Goiânia registram os 29, enquanto Cuiabá oscila entre 20 e 32 graus. Por fim, Andressa, conta pra gente como vai ficar o clima no norte e no nordeste do país. A quarta-feira deve ser marcada pelos aguaceiros no norte brasileiro. As únicas capitais que devem seguir com tempo firme são Porto Velho, que registra até 32 graus com céu nublado, e Palmas, que alcança os 33. As demais capitais terão instabilidades. Rio Branco chega aos 31. Macapá marca os 27. Manaus e Belém chegam aos 29. E Boa Vista alcança os 32. Agora falando sobre o Nordeste brasileiro, apenas Salvador permanece com tempo firme. A capital da Bahia oscila entre 25 e 27 graus. As demais capitais terão chuva. Maceió e Recife alcançam a casa dos 26 graus. Fortaleza, São Luís e Natal chegam aos 28. João Pessoa e Aracaju alcançam a casa dos 27, enquanto Teresina chega aos 32 graus nesta quarta-feira. Brasil Notícias, a informação que você precisa. Momento Saúde. Joy Suplementos. Momento especial para a gente falar de saúde hoje com Vanderlei Moraes. Tem pergunta aqui para você, Vanderlei. Maria Amélia, ela disse que entrou na menopausa, meu amigo. Não tem dormido direito, diz que anda muito irritada. E ela quer saber se o magnésio é bom para ela melhorar esses sintomas aí. Não, Léo. O magnésio não é bom. Ele é excelente. Por quê? Porque nessa fase tem uma questão hormonal. Sim. Então o magnésio, ela não está dormindo direito. Baixou o quê? A produção da melatonina. É o hormônio natural do sono. Sim. É por isso que muita gente vai recorrer o quê? Remedinho tarja preta. Ele desliga o cérebro, mas a pessoa está sempre cansada, sempre estressada. Nessa fase, a mulher, a vida da mulher, ela vira uma montanha russa, humor, calorão. Então, uma série de complicações. Começa a acumular gordura na barriga, chamada barriga da menopausa. Quando ela começa a usar o magnésio, gente, a diferença, ele ajuda a regular o hormônio, ele aumenta a produção do hormônio do sono, você dorme bem, você tem energia durante o dia, diminui o estresse, diminui a ansiedade, a pessoa fica até bem mais humorada, Léo. Ô, Vanderlei, eu sei que você não consegue fazer para todo mundo que ligar, mas pelo menos para 50 pessoas, qual é a condição especial que você oferece hoje? Ô, Léo, aqui é direto do laboratório. Eu sei que tem muita gente aí que é aposentado, pensionista, é autônomo, né? A gente faz direto do laboratório com desconto. Você vai ligar no 0800-591-4567. Se ligar agora, não vai pagar frete, não vai pagar taxa. Vai o carnezinho, começa a pagar só daqui a 45 dias e ainda vai ganhar um presente especial. Mas tem que ligar agora, hein? 0800-591-4567, magnésio quelato da Joy. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Rádio Record. Por trás da máscara que você usa diante das pessoas, ninguém sabe o que realmente se passa no seu interior. Quando as luzes se apagam, se apaga também o sorriso, que você veste para esconder a dor da alma. E na hora mais escura, os piores pensamentos sufocam a sua esperança. Morrer parece ser uma única saída, mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011-3573-3535 ou virtualmente através do Pastor Online. universal.org/pastoronline. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar. Pois uma palavra pode mudar tudo. YK522 Rádio Record 1000 kHz, 200 mil watts de potência. O novo som do Brasil, Rádio Record. Voltamos a apresentar Um novo tempo. Com seu amigo Maurício Amaral. A hora do ouvinte. 17 horas, 3 minutos. Mais pedidos chegando aqui pra gente no Zimil AM. É, o Carlos Alberto de Santo André mandou um áudio pra gente aqui agora. Vamos ouvir. Boa tarde, meu amigo Maurício Amaral. Aqui é o Carlos Alberto, diretamente da cidade de Santo André. Todos os dias estou ouvindo seu maravilhoso programa. E hoje gostaria de ouvir uma música com o Rei Roberto Carlos, Amada Amante. Vou mandar para todos os amigos aqui de Santo André, para minha amiga Ione Ferrari, minha amiga Terezinha no Ipiranga, Nis Pereira no Capão Redondo, para vocês da rádio e todas as ouvintes da Rádio Record. Boa tarde, meu amigo Maurício Amaral. Valeu, meu querido. Boa tarde, Record. Toca a música Não Vá, da Sandra de Sá. Abraço. É o Pedro Vini, da cidade Dutra. Agora são 17 horas e 8 minutos.